2 Salvador, Ocean Air 6258, estabilidade NS. É 258, reporte baixado, checado. Eu ativo, é 258. Salvador, Oxanã 6258, baixado travado na curta final. Obrigado, acionar reporte push. 258, voz autorizado 90, 20 graus, 612. Voz autorizado, 90, 6258. Torre Salvador, boa noite, Ryanair 6212, vai passar o inferno. Salvador, 68 da Gol, 1, puxa sua napa. Portão 1 na guarda, puxa. Grande, pode chegar 0-0 aqui. 0-0, clear tax, vai amena aí pra Ninja, autorização 0-1-4, at the holding point, contact tower. 119 at decimal 95. Can you see the clearance for control 0-0? Affirm, the frequency will be 118 decimal 95. Understand, Cap, the frequency 118 decimal 5 via India main apron to the holding point, pushing holding point to change the tower. Autorizado 90-140 com isso. Teve pouso 90-6212. Paulo Salvador, Oxanã 6258, livrou na sua. Taxi Alfa, reportando 6258, Taxi Alfa, reportando Zé Juliette. Alfa, reportando Zé Juliette, 6258. 258, corrigindo, o senhor foi realocado no pátio 3, prossiga via aquilo até a posição 9 do pátio 3. Kilo, posição 9, 6250. Confirma o autotráfico que chamou o Saulo. Rogério 98, Natal, aguarde coordenação em corte. Saída Fuca. Cópia 098, autorizado Natal, nível 370, via Pêndulo 10, na cola da 1-0, curva esquerda, saída Fuca, travessal de par, controle 129, decimal 45, transponder 5444. Reporte pronto. Ô, Salvador, bom, 868 está no 1, pronto para acionamento do Schmeck. Gente, o 868 vai ter que aguardar o táxi mais um tráfego e após o mesmo será autorizado. Puxa. É sim, 868. É 212, no solo 43, direito ao 219. 170 para o táxi, POB de 46, alternamos Fortaleza com 4 horas e 47. 046? Afirmo. Via Pátio Índia, ajuste no 0, no 4, passo espera torre, 1895. Line up and maintain, runway 10. Clear line up and maintain, runway 10, approaching all 0-0. Ajuste no 0 ou no 4? Afirmo, meio com 2. Ou 1868, autorizado a acionar na posição 1, aguardando para iniciar o push. Tenta acionar agora o push, 1868. Alô, chamar 6212 então. 6212, táxi Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, Juliette, 6212. QT Copra, meio 1-0, 1-4, 0-degrees, 0-6-9. O zero é bom, né? Só fixo, a luz é parte de um trigo. Uau! Foi mal, né? Décima quarta, sabe? Muito bem, foi fácil, vai lá. Vou tirar o zero do zero. Tem que acolher aqui, obrigado. 212, prossiga, portão 5. Portão 5, via 212. Alinhado e pronto na 1-0, gol 1-1-7-0. Ciente, autorizado a decolagem, 150, meia dúzia. Livre decolagem, gol 1-1-7-0. Decolado aos 50, controle 12945, por favor. 12945, obrigado. Falando com essa equipe de sola, após o prazo dessa companhia no portão 1 no livrar o pátio autorizado em tia. Salvador, 1868, 113 a bordo, 158, Salvador para o táxi. 113, o PLB? 113, afirmativo. E a Índia, 1895, quanto espera? Índia, 1895, obrigado. Era pronto. autorizada, né, mantém. Lima tem 868. Alinhado em protocolo, 868. Legal, autorizado, 60 graus, 59. Iniciando, 868. Controle 12945. Obrigado, boa noite, senhor. Até amanhã. É. Oi, senador, 1972. 1972, avistado, check-in. 1972, check-in, pois? Ainda não. Embaixada travado 972. 972, foi autorizado a 0130 graus 79. 972. A 33 no PLB via Índia 1014, 1895, quantos pés? 172, altitude 57, direita, 121, decimal 9. Alisão 29, igual 972, Vidrão. Bravo 72, táxi via Alfa e Juliette, portão 1-9. Alfa Juliette para 1-9, igual 972. Autorizada a decolagem, 150 graus, 62. Da informação Charlie para Maceió. 152, agora a coordenação Maceió, Charlie, confere. Alfa, escuta para a apresentação. Fazer 98 decolado ao X0300, controle 129.45, boa viagem. 129.45, muito obrigado. Pronto, cota 3152. Cesado Maceió, via Eucalist 58, New Devil 330, saída Puca, transição Caju, decola pistão 1-0, primeira curva esquerda. Transponde 5447, o controle Salvador, 129.45. Autorizado Maceió. Nível 330, via Peruíste 58, saída Puca, transição Caju, decola da 1-0, primeira curva esquerda, transponder 5447, controle Salvador 129.45, TAN 3152. Correto, pode pronto, TAN 3152. 3152. Para pushback, assentamento, TAN 3152. Cruzada, poste táxi, TAN 3152. TAN 3152, aguarde um minutinho, por gentileza. Aguarda, 3152. Bom, 972, prossegue, Juliette, portão 11 aqui, fica atento ao follow me car, que irá guiá-lo até o portão. Sim, para o 11, igual 972. TAN 3152, coordenação Keep Solo, vai iniciar o pushback após a passagem do Boeing da Goa Caldo, reporte táxi. Iniciar pushback após a passagem do Boeing do da Goa Caldo, TAM 3152. Salvador, TAM 3152, acionado com 132 a bordo, 2 horas e 20 minutos, alterna Natal para o táxi. KLS on the final 7 miles. Eu vou fazer o 6-2, QNG 10, followed by unlocked. Call back went down and locked, Azul 4062. 1014. Três ataques até ponto de espera, quando lá é porte pronto, ajustando meio 14 via Pátio Índia, TAM 3152. Três ataques ponto de espera via Pátio Índia, 1014, TAM 3152. Azul 4062, landing gear down and locked. Azul 4062, QNH 1014, clear strange runway 10, wind is 140 degrees, 6 knots. Clear to land runway 10, altimeter 1014, cancel 406. Salvador, Stan 3152, está pronto do ponto de metrô no zero. 3152, chame a torre, 1895, por viagem. 1895. Oi, Salvador, bom dia, Stan 3152, pronto para o ponto de metrô da 1-0. 3152, boa noite, avisou o Cambiar Azul, não conta aqui não? Afirmo. Estou no tráfego ali e mantém, capiteiro 1-0, Stan 3152. Após a passagem da aeronave, ele mantém 1-0, Stan 3152. Fazer 62 on the ground at 10, vacate by right, after that clear taxi by Alpha, reported before taxi Juliet, remain my frequency. Autorizado decolagem, pistão no zero, vento 130 graus, 7 nós. E se desistiu do Stan 3152? Oi, Salvador, boa noite. Voo 1172, sinal pistão no zero visual. 1172, boa noite. Ajuste 1-0 no 4, continue a aproximação, guardando a pista livre. Guardando no gol, 1172. No 72, cheque o trem, tem pouso autorizado, pistão no zero, vento 130 graus, 7 nós. Livre pouso, pistão no zero, está baixado e travado, gol no 72. A 3152, decolado 12, controle 129.45, boa viagem. Muito obrigado, até a próxima. 062 Juliet, gate number 1. Juliet, gate number 1. Direito 1219. Direito 1219, boa noite. Fala, boa noite. Vou 172, a porta antes da Juliette. Ah, da Juliette, a porta não. 1014 no altímetro, reporte baixado travado. Baixado, checado, já. 7, utilizado pouso, estamos a 0. Vento, 130 graus, 7 nós, está 38, 91. Livre pouso, 1 a 0. Rádio para Juliette, voo 1172. Voo 172, autorizado Juliette, portão 10. Fica atento à viatura, follow me. Kirag Alta, portão. Voo 1172. Positivo, está visual com follow me, prossegue Juliette, portão 10. Seguindo mesmo, voo 1172. 8 direita, 121 decimal 9. Direita 219, tá 3189. Salvador, 3891. 3891, no 3A táxi via Alfa Juliette, portão 2. Alfa Juliette, pro 02, 3891. Então, 3647, pode ir para o próximo. Roger, Portal, Zero 88, remember the radio, I think that's level 370.